787, Guarulhos, 4 horas de combustível. Táxi autorizado via pátio à esquerda e Índia na sequência. Ao ingressar, táxi Alfa, transfira torre 18, 6, altímetro 1014. Tem um bom voo, tá? 3191. Estádio 1094, via pátio, Índia e Alfa, 18, 6, pronto, 3191, obrigado, bom dia. Salvador, é o azul 4033 para o Pitbet de acionada Portão 9. Portão 9 autorizado, chame táxi azul 4033. Samaritax, papel 33. Eu, Índia November Alpha, solicita da presente de atenção a 2510 para treinamento. Confirma a aeronave que modulou? O Papa Romeu, Índia November Alpha. 1500, confirme. 2500. 2.500 afastado pelo menos 1.5 milhas de Salvador, sente? 500, apresente, vai atenção para 2.510, vai afastar 15 milhas pelo menos de Salvador, Índia. Afirmativo, Índia, não liberal. Agora Recife, 1.25, decimal 1, alterno 1.33, decimal 2.5. 1.25, 1.33, 2.5. Espaço operacional, hotel Tango na escuta. O Pepeu Baloaê. Dois no meia, excelente trabalho, muito obrigado, bom dia, 3, 2 no meia. Bom dia, comandante. A 3, 2 no meia, muito bom dia. Então, 3, 2 no meia, tráfego avistado, altímetro 1014, já embaixo travada. Embaixo travado, 3-2 no meio. Livre pouso, pista no zero, 100 graus, com 29 ao vento, dando 3-2 no meio. 3-2 no meio, livre pouso, 3-2 no meio. Dando 3-9, não mantém o ponto de espera, por gentileza. O 91 ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 3.91. Paulo Salvador, bom dia, RDS 6741, solicita autorização, Guarulhos. 6741, boa tarde, já temos aprovado 3.40, informação em curso é a Lima, altíssimo 0.4. Estaria pronto para a cópia? Prontíssimo, prossiga. Conforme para Guarulhos, nível aprovado 3.40, vê a rota do plano, decola a pista 1.0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha. Cumpre o perfil da subida da El Leda, após Leda, intercepta direto o Bidev, interceptando a rota do plano. Controle 119.8, na torre em 186, acione o código 5452. 67, Costa 1 autorizando o Guarulhos 34010-2000 da Euleda IDEV 198-286-452. Correto, o portão 7, chame o ponto pushback. Esse momento. Chama 7, pronto, o portão é 7. Falou, limpa a pista, o tá 372 no meio. 32 no meio. Boa tarde, táxi via Alfa, mantendo posição antes da táxi aí, Juliette. Temos o Embraer da Azul que puxou no 9 e vai táxi para o ponto de espera. E seu portão será o 10. Combinando, Alfa antes da Juliette, o 32 no meio na escuta. Salvador é Azul 40-4033, 93 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia. Alternando céu, o alternando Salvador para o táxi. Salvador 93-1240, táxi autorizado via pátio, última direita pela Índia, ingressando na Alfa, torre 18-6, altímetro 1014, tem um voo, azul 4033. Pátio Índia, ingressando pela Alfa 18-6, obrigado, azul 4033. Obrigado, bom trabalho, senhora. Obrigado, manda um abraço lá pro comandante Hernani. Ok. Então, 3191, decolou a Uzuno 9, sumiu o controle, frequência 119, decimal 35. 1935, TAN 3191. Corrigindo, 19, decimal 8. 1998, TAN 3191, boa tarde. Tua Salvador, muito boa tarde, é o TRIP 5220. 5220, boa tarde, avistado, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Confirma o trem? Baixado e travado. Trip 5220. Controle Salvador, boa tarde. Esse é o TAN 3191, decolou o perfil da EL. 3191, subal 340, contato radar na decolagem. 3191, autoriza a proide da EL, da presente. Da EL, autorizado. Na proide da EL, TAN 3191. Juliette Quebec Kilo, informo o tráfego agora na sua posição de 1 hora, 6.5 milhas, montando 050, o tráfego está em aproximação para Salvador, é um F190 da Azul. Informo o tráfego adicional, está só retaguarda agora, o tráfego não tem contato com Salvador, está mantendo 1000 pés, gente. Afirmativo, reporte ao homem fora. Controle de Salvador, passarelo 2230. Passarelo 2230, desça até o nível de voo 050, chegada AMAN 2230. 050 AMAN, passarelo 2230. Juliette Quebec Kilo, autorizado, descida, reporte cruzando 2.500 pés. Está autorizado o cruzamento da final da 17 para o Papapá mais 17 no Mel. Está autorizado o cruzamento da 17 Max Leve Romeu na escuta permanente do controle. Escuta permanente do controle, Romeu. Controle, passaria 2230, solicita um desvio à esquerda para evitar formações. Autorizado desvio 2230. Bem, 2230. IP 5220, sala 23, livre à direita, livre a 129. 219, trip 5219. Militar 12, 7, 4. IP 5220, sua posição é remota 04 do pátio 3. Táxi autorizado via Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, remota 04, trip 5220. A 754, está sob vetor para final ILS X-Way da pista 10, vai curvar agora à direita na proa 055, direita 055, após através de TAP prossegue para 3.000 pés, estado no 014. Direita 055, após através de TAP 3.014, 754. Passarela do 2230, reduza para 200 nós para o sequenciamento. Posição está com bastante chiado, ok? Teria o PD? Quebec Kilo, frequência livre para a coordenação. Centro táxi decolagem 2186 da presente, bom voo, Julie. Campa Vista, azul 4076. 4076, complete final, torre 18, decimal 6. Defenda. Né? 191, agora com o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 3325. 251-3325, TAM 3191, boa tarde. 119, decimal 8. 198, 4033. No 754, autorizado 2.000 pés. Desse mantenha 2.000 pés, ajustado no 04. Gol no 754. 2014, 754. Papapá, Mike Juliette Romeu, prossiga. Está na rotatória, senhora, fica autorizado o Pro do Centro. 1-0. Afirmativa azul 4076, 1014 altímetro, 1-0-1-4, vento 1-3-0 graus, 1-0-9, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, confirma o vento 4076. Afirmativo 1-3-0 graus, com 11 nós, 130 com 11. Gente, livre pouso azul 4076. Passaredo para prosseguir na descida. Passaredo, autorizado até 3.000 pés, ajustado no 014. 3.000 no 014. Redução agora para 1909, passaredo 2230. Vai seguir tráfego na sua posição de 1 hora, 15 milhas, passando 070 para 2.000 pés. Não pode 737 da Gol. Reduzindo 190, passaredo 2230. Mike Gillette Romeu, tem condições de cruzar o campo? Mantendo a proa 245 inicialmente, 250, entre 245 e 250. Reportou para o Mike Gillette Romeu? Afirmativo. Salvador, eu vou comprar de Águas Claras, senhora, e de Águas Claras eu mantenho a proa do centro, ok? Sim, então, 500 pés na escuta permanente do controle, Mike Gillette Romeu. 500 pés na escuta permanente, Romeu. Controle Salvador, 5240. 35240, sua identificação, a chegada é a mar e desce mantém nível de voo 050. Descendo para o 050, consiga o número da aproximação? Número 3. Vetor para sequenciamento, direita, proa 150. Direita, proa 150, passarelo 2230. O Victrine de Gillette pronto ou ainda vai fazer check no ponto de espera? Pronto. Autorizado a linha de colapso no 7, o vento 100 graus, 11 nós, Victrine de Gillette. Afirmativo, 100 com 11 é o vento. Passaredo 2230, seu limite nesta proa é a radial 270 de Salvador. Limite é a radial 270 de Salvador, passaredo 2230. 35240, direto ITAP. Direto ITAP, 240. Azul 4076, no solo azul 28, ali para a direita, chama o solo no 119. 219, direito. Controle, papapá, mais que leste aumenta em águas claras. Se autorizado, pulo do centro. Maxilete Romeu, receba aqui sua altimetria 700 pés, informa ajuste no 014, informa o tráfego agora em aproximação para final da pista no zero, posição de 11 horas, 8.5 milhas, passando 3.500 para 2.000 pés, é um banco 737, chave de o tráfego. Negativo, já está mantendo 500 pés, AGL, e assim que autorizado para do centro. Sim, está autorizado a proa do centro, o Mike Gillette Romeu. Obrigado, senhora. Taxi autorizado Alfa, Juliette, portão 9 do pátio principal. Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, mil pés no axé, contato radar. Mil pés no axé, Juli. O Gol na 754 vai prosseguir na aproximação, informa o tráfego 12 horas, mantendo 500 pés no helicóptero, não vai interferir na sua aproximação. Reporte quanto estabilizado. Passaredo vai atingir o limite radial 270. Passaredo 2230, para o lock agora, esquerda, proa 070, reporte estabilizado. Esquerda 070, reporte estabilizado, passaredo 2230. Está autorizado 2.000 pés, passaredo 2230. 2230, informa o tráfego posição de 12 horas, mantendo 500 pés, é um helicóptero, a 7.5 milhas agora da aeronave, não vai interferir na sua aproximação. 7, passaria 2230, tem o tráfego de terra. Doutor Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, solicita descida para 1.000 pés, corredor forte, ao regresso a Salvador. 1.000 pés, corredor forte, autorizado, reporte corredor Interlagos, Índia November Alpha. 1.000 pés, corredor forte, para o regresso, reportará Interlagos, Índia November Alpha. O azul 4033 prossegue com Recife, 125 decimal 1, alterno 3325, azul. 251-3325, obrigado, boa tarde, boa tarde, 33. Não, e aliás, 754. 754, torre 118 decimal 6. 754, marcador externo, transformado. Afirmativo Golno 754, tráfego avistado, altímetro 1014, vento 100 graus com 11 nós, livre pouso, pista 10, Golno 754. Pouso azul, 6741, pode puxar? Tango Alfa, Vitor Juliette. Estacionado 0151, confirme. 7 após o passageiro do azul. Após o azul, minha satisfação. 4, reporte Paripe. Receptando localizador, passarelo 2230. Passarelo 2230, prossegue na aproximação, torre 118, decimal 6. Torre 118, 6. Salvador, passarelo 2230. 2230 Passaredo, altímetro 0014. O número 2 na aproximação, já o trem embaixo de trabalho? Aguarde. 5240. Controle Salvador, muito boa tarde, bom dia, ainda passou, comunidade. Pastor 17, acione a identificação. Pastor, no 7, contato radar, acionei a identificação. Já está acionada a identificação, desça até o nível de voo 040, a chegada é a bomba. Afirmativo, vai iniciar a descida em mais subida, tá bom? Afirmativo, quando no ideal está autorizado ao 040. Pastor, no 7. Pastor, no 941, acionei a identificação, chegada a mar e desce mantendo 060, direto e TAP. Direto e TAP, descendo mantendo 060, voo no 941. Vitor Índia Juliette, informa o tráfego 1 hora, 3.5 milhas, é um helicóptero mantendo 500 pés. Fique atento ao tráfego. Esse é o tráfego, está mantendo 1 mil pés, em termos de direito. 754, no solo 35, livre direito, chama o solo 1, 2, decimal 9. 19. Tá, 7201, autorizado acionamento dos motores, chame para táxi. Tá, pronto pra 4? Solo, 6741 para o táxi. 6741, livre táxi via pátio, Índia Alfa, ponto espera 10, torre 186, altímetro 1014, confirma os dados de partida, por gentileza. Índia Alfa, 186, 1014, então aqui tá com 143 a bordo, 4 horas de autonomia alternando o Galeão. Conforme, bom voo, 1014, altímetro. Muito obrigado, 1014. Como Salvador, boa tarde, bom 754, Ivana Alfa. 754, táxi autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 3. Até o portão 3 autorizado, Pátio 1. Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 3, 1754. Agora sim, SAR 7201, pronto para 4. Duas horas então, para a operação SAR na Baía de Santos de Campos, confirmando. Baía de Campos, no estado do Rio, o nível inicial seria o 240. A radial ideal inicial seria 195 de Salvador. Decola, pista no zero, curva à direita, em rota. Controle 1 no 9 decimal 8, tô 1 no 8 decimal 6 e o código 5566, SAR 7201. Coordenamos então 220 e o transfundo é 5566. Está livre de acionar, chame para o táxi, SAR 7201. Salvador, bom dia, WebJet 641, pronto. Objeto 674 na linha, mantém cabeceira 1-0. Me mantém na 10. 3-2-2-3-0 no solo 37, livre à direita, chama solo, 1-2-1 decimal nota. 2-1-9, boa tarde. Boa tarde, objeto 5728, Cente da Lima, no gate número 5, para Recife 330. 5728, da web, confere? Afirmativo, senhor. 5728, já teríamos aqui autorizado a Recife 330, só instante para copo, por gentileza. Aguarda. Mirar o Tango Oscar. Sempre, reporte quando pronto. Atenção, é aproximação instrumento para Salvador, Quilo Quebec Serra. Então, sente, de Siri para Salvador, acionado 0123, Quilo Quebec Serra, autorizado o nível de voo 050, porém, proa da posição Mari para executar a chegada Mari, sente. Vai iniciando a descida, pastor, no 7, para o 040. Afirmativo, pastor, no 7. Quilo Quebec Serra, POB. TIP 5240 estabilizado. 5240, complete final, Torrio no 8, decimal 6. Colagem imediata pro Sul. 100 com 10 é o vento, livre com pro Sul, guardião 05 agilizando. Oi, Salvador, trip 5240 estabilizado. Trip 5240, 1014 no altímetro, para cheque, o vento 100 graus, com 0 nós. Corpo aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguarda. O objeto 6741, decolado aos 40, 109,8, controle com voo. 198, bom dia, obrigado. O trip 5240, só para informação de tráfego, informa helicóptero, esquilo da Polícia Militar do Estado da Bahia, vai decolar a pista auxiliar, mantendo 500 pés, setor sul, a sua direita, não vai interferir na sua aproximação. Aguarde a autorização de pouso, trip 5240. 5240, ciente. Da trip, tráfego avistado, vento 100 graus, cono 0 nós, eixo da 1-0 livre, livre pouso, pista 1-0, 5240, trip. Livre o pouso na 1-0, trip, 5240. Guardião 05, decolado aos 4-0, chama agora o controle em 109,8, bom voo, até a volta. 4-0, controle 109,8, até a volta, será tudo. Favito Juliette, pro da rotatória. Decimal 6 e o código 5476. Ok, autorizado Recife 330, up no whisky 58, decolada 10, mantém a proa até 3 milhas ou passando 2000 com curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju, controle 1198, torre 1186, transponder 5476, batia 5728. 5476, correto, portão 05, reporte pronto. Reportará, 5728. Guardião 05, 500 pés, linha do litoral, escuta permanente do controle. 500 pés, escuta permanente, linha do litoral, 205. No solo aos 4-2. Direito, 1-2-1, décimo 9.